Senhor. É tão difícil a gente prosseguir em meio à dor. É tão difícil olhar pra frente sem temor. Quando atrás está o adversário com furor. Senhor, é tão difícil fechar os olhos, ignorar os espinhos do caminho, na carne entrarem, fazer brilhar a luz em meio às trevas, na tribulação. Mas eu não vou desistir, nem por um minuto retroceder. Há um abismo entre o difícil e o impossível no